Alex Ray, obrigado, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia. É o Avianca, Alfa Vitor Papá. Alfa Vitor Papá, bom dia pra você. Alfa Vitor Papá, solicito autorização de reboque, pátio 3, para a posição de número 5, pátio 1. Copiado Alfa Vitor Papá, do pátio 3 para o portão 5, autorizado, mantendo escuta constante, reporte ao término. Ok, gente, reporta ali. Salvador, Alfa Vitor Papá, em direção no Pátio 1, podemos seguir? Até o 5, chame o término. Ok. Salvador, convido o papai para uma terra do reboque, ok? Copiado, papai, obrigado, bom dia. E aí, bom dia.